Há um casal que vai fazer um piquenique ali para a Serra de Canelas. Chegam à serra, estendem a manta e vem o selo para ela. Oh, Zéza, ainda dávamos aqui uma pinadazinha antes de comer qualquer coisa? Ah, mas os torresmos depois ficam frios. Mas olha, pode ser. Já foda aos torresmos. Dá-me com os teus, faz favor. Bem, ela lá se põe em posição de ataque. Ele baixa as calças, começa a fazer pontaria. Dá o vento na toalha, a toalha bate-lhe no cu. Ele foda-se lá, puta da toalha. Prepara-se outra vez, começa a fazer a pontaria, dá o vento outra vez na toalha, bate-lhe no cu, ele... Foda-se! Ó Zeza, espera aí só um bocadinho que eu vou ali ao carro. O gajo vai ao carro, arranja 4 latas de Coca-Cola e põe nos cantos da toalha. Tal, tal, tal, tal. O gajo baixa-se outra vez, começa a fazer a pontaria. Foda-se, agora está-me a dar vontade de cagar. Oh, que caralho. Ó Zeza, espera aí que vem já, hein? Vou arrear o calhau no instante. Enquanto o gajo vai arrear o calhau, há um camionista que vem a passar na estrada. Dá aquela merda, trava a fundo, as galinhas passam à frente do caminhão. Ele sai fora, dá a sua rapidinha, entra no caminhão, põe o caminhão a trabalhar. Em andamento abre o vidro, põe os cornos da fora e pensa lá para ele. Foda-se. A Coca-Cola faz de cada promoção, caralho.